madrugada, na noite prata. Ela é uma gata e eu não sei bem por que ela me maltrata e me provoca. Não, ela me mata do coração.